868, POC 93, dando nome a 2 horas e 4 da Salvador. 93, 2 e 4 Salvador? Permanecido. Taxa direita, ponto de espera, ponto, torre 1895, altímetro 10, 12, boa viagem, Golo 1868. Verde, ponto de espera, 295, boa noite, 68. Golo 70, ponto corta. 2-0 Campina Grande, na Paraíba, nível de voo 370, rota via para Zulu 1-0, após conforme o rota do plano. Pista 10 decora, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha. Tentando iniciar a curva pela esquerda, perfil de subida Puca, Jama, transição Zipar, controle 1935 e o código 5551. Uno 9.35. 1868, observe na curva final, pista 1-0, após o Lerma, né? Após o Lerma, a proa é manter até 2.000 ou 3 milhas abatimento de ruído que ocorrer primeiro em ser curva esquerda, viu? Pronto. 4062, desça ao nível 050, chegada Mari. Azul 6908 no solo 37, direito 121 nesse manual, né? Vai direito após o 219. 08, obrigado. 868, 120 graus, 89, é claro, autorizado. Não, esse não é esse. Sendo rebocado, ingressando no pátio. Sua previsão também de estacionamento é o pátio 3. Então, à direita, Alfa, atento, Juliette. Chama para ingressar no pátio 1. Gente, Alfa, usar para ingressar no pátio azul 972, pro de TAP, desse ao nível 060. O 868, decolado aos 39, controle 100, 1935, boa viagem. 935, mano, obrigado. Ligou no 868. Volo 868, contato radar, sobe o nível de voo 230 no perfil da saída Puca. Puca 230, 868. Passagem Mendonça mantendo a proa de duna descendo para 2000, ajuste no 0 no 2. Está livre das restrições. Inicialmente mantendo duna, chega mais próximo 4062. Nove zero oito, ingresso autorizado de esquerda, parte 3, atento ao sinalizador. Parte 3. Boa noite, 68, pro de Aracaju, da presente. Aracaju, 868. Formel 258, daí está o nível de voo 070, chegada a Mari. Se você já começou a manter ITAP, está autorizado. Voo 1868, chama o centro Recife, frequência 12545, secundário 12685, bom voo. 2545, 2685, boa. Para Salvador. Posicionamento semitáxi no 170. controle azul, 4062, visual, pode voar o externo. Delivery 4062, descida 1700, o ajuste permanece no 012. Rona 972, está cruzando 80 por 60. O Gol 1972, desça para 3000 pés, o ajuste no 012. 3000 com 1012, Rona 972. Visual, passa pra torre? 4062, torre, 1895. Valeu, obrigado, boa noite. Boa. Deve estar pronto para o táxi, 66 bordo, 4 horas, 50, alterna Fortaleza. Gente, táxi organizado à direita, não pode esperar, pode perder coragem, o 1170, agora. Livre táxi, à direita, não pode esperar, chama para pronto, o 1170. Bomba 10. Afirmativo, avistado, reporte estabilizado, checado. Sim. Afirmativo, autorizado ILS, reporte estabilizado. Vamos lá. Está presente, mas pode sintonizar agora. Estou em Salvador, boa noite, eu vou 1970.0. 1970 tem condições de ingresso agora de imediato? Eu estou com o Amber das Ruas, 2 milhas do externo. Condições, né? Pode imediato. Cruzado então, sem parada, linha decolada de imediato, 110.62. Sem parada, linha decola, bom. Aqui o estacionamento 258-080, presente. Positivo, desça para 3000 pés, o ajuste 1012. 3000-1062, foi. Gente, continua a aproximação, cheque o trem, aguarde por ali, 37 da Gol já iniciou a relógio pistolérico. Ok, então está avistando. 4062, checado o trem, vento 110 graus, 62 nós, todo autorizado. Siete, azul, mais travado. Rio 1170, decolado 51, controle 119, 1435, Rogério. 1935, 1170. O 1170, contato radar, sobre nível de voo 370 na saída Puca. 370 Puca, o 1170. Está na localizadora avistando o 1972. O 1972 completa final, cheque o trem, torre 1895, composto. 295, boa. Torre do Salvador, boa noite, 972, 2 milhas e meia, grande SPA. 972, sente do tráfego avistado, número 2 para o pouso, tráfego 17 de Embraer da Azul, cruzando a cabeceira em mais 10 segundos. As quatro. Rio 4062, solo 53, direito, 121 nesse monó. Autoriza a visitar pro gol 1970. Abaixo de coordenação, 1970. Autorizado, 6258 ILS. Autorizado, descendo para 2000, repórter estabilizado. Para 6258. Juliette, IPAT 3, remota 7. Juliette, IPAT 3, remota 7. Fazer 98, tente o Charlie, na posição 2. Posição 2, sente. Charlie, confere, altímetro no 0, no 2. Natal 370, protocópio. Siga. Natal 370, autorizado, pista 10. Mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira mira, após curva esquerda, perfil de subida é Puca, Jamo, transição Zipar, intercepta pelo Zulu 10, segue conforme roda do plano. Controle 11935 e o código 5552, voo 1098. Natal 370, na decoral 10, mantém proa 2000, aí curva esquerda, Puca, Jamo, Zipar, 1050. 935 controle, 552 aciona, voo 1098. Correto, portão 2, chama o ponto, espera que fundamento. 2. Voo 1170, está autorizado proa direta de Campina Grande. Está presente proa de Campina Grande, voo 1170. 972, solo 56, direito, libera, chama o solo 121, decimo 9. 921972. É 258, completa final, cheque o trem, torre 1895. Ah, tenta a viatura follow me nas proximidades do portão 612, que fará seu estacionamento até o 10. Ativar o Fujinete, portão número 10, guardando o follow me na, através da posição 06, voo 972. Voo 1170, chama o centro Recife, frequência 1245, secundária 13365. Recife 2545, alternando 3365, voo 1170. SDV Pouso, checou, 6258. Voo 098, pushback, acionamento, posição 2. Posição 2, chame táxi, voo no 098. Tá livre, ó, 098. Salvador, Panamá está 3152, atualização Maceió 3152. 3152, Maceió já aprovado. O livre de voo 350. Qual é o 330 já aprovado. Número, portão de número 62, só restante para copiar, por gentileza. Vai, é, 6258 no solo 01, no direito, libera, chama o solo 21, décimo 9. Libera, 21, 2, 3, 4. 121, décimo 9. 9, certo. Salve, Salvador, boa noite, chamé, 62. 258, táxi autorizado agora à direita na Alfa, esquerda, a segunda esquerda Juliette, pátio no portão, correção. Temos aqui a posição remota 8 do pátio 3. Então, segunda esquerda na Juliette, esquerda pátio 3, remota 8. segundo à esquerda, na JF, depois à esquerda, parte 3, portão 8 remoto, para a 628. Afirma. Aquela. Voo 1098, temos 1-1-0 a bordo. Alterna Fortaleza com 2:38. 1-0-2:38, Fortaleza alternado, táxi atualizado à direita, pode estar a ponto, 2-18-95, altinho 2-0-2, bagagem, voo 1098. Direita 2-9-5-2-1012, voo 1098. Voo 1072, autorizado para o ITAP, desça ao nível 050, chegada à Mare. Voo 1072, pode iniciar o push, e é posterior cópia? Pronto para cópia. Afirmativo. Autorizado o pushback e acionamento do portão 612. E de Salvador para Marcelo, de voo 330. A rota é via 358, pista 10, decola mantendo reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, posto curva esquerda, perfil subida Bucajama, transição Caju, controle 1935 e o código transponder 5555. 330 para Maceió, via 358, decolando da 10. Mantendo a planta 3G, terceira milha, com a esquerda na Pucarajama, na Caju. 1935, controle 55, 55, transporte está 3152. 5555, chame pro taxi. Para o taxi, 3152. Oi, boa noite. Mais 8, pronto, ponte espera. 91 está autorizado 2.000 pés, ajuste 1-0-1-2, livre LF, reporte estabilizado. 2.000 livre LF, reporte estabilizado, 1-3-3-9. está com 146 agora, 2:45, padrão Natal. Foi 46245 Natal, táxi autorizado à esquerda via Fátima e Índia, fonte espera no zero, tô 1895, 800.012, boa viagem, tá 3152. Fátima Índia, 1895, na posição espera, 3251952. Colagem, sobe o nível 370 na saída PUC. 370 PUC, gol 098. Pode voar de par? Abaixo do visual, tá 3891. 3891, completa final, cheque o trem, torre, 118, decimal 95, com pouso. 3895, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, estão 3891, estabilizada, pistão no zero. Estão 3891, ajuste altímetro no zero, no dois, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 059, estão 3891. Os autorizados pistão no zero, estão 3891. Uno 098 está autorizado, Zipada presente. Zipada 098. O meu uniforme November 225. Descent to 4,000 feet, KNH1012, bom survival. Botão 3152 após o pouso do aeroporto da companhia, a curtíssima está autorizada a linha manter, cabeceiro no zero. Posso falar para a linha manter, está 3152. Então, 3891, Solo 12, vira direita, chama Solo 121, 219. Eita, 219, obrigado, boa noite. O Gol no 172, a descida está autorizada para 2 mil pés, o ajuste no 0-1-2, livre LS, reposto estabilizado. 2002, alta, LS, contra estabilizado com 91, táxi autorizado, Alfa, Juliette, partiu no portão 2. Afirmativo, Alfa, Juliette, confirmado, né? Alfa, Juliette, partiu no portão 2, obrigado. Boa. Boa. Gol 098, chama o centro Recife na frequência 12545, secundária 13365. 2545, 3365, Recife, gol 098. Então 3152, decolada 15, chama controle 119-35. 935, tá? 3152, boa noite. Controle, tá? 3152, você escuta, pouca jama. Na 3152, contato radar sobre o nível de voo 330, na saída Cuca. 330 Cuca, saída 3152. 372, completa final, cheque o trem, chama a torre, 1895, bom pouso. 295, é. Oi, Salvador, o 1172. 1172, hoje o chute metrô 012, tem livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 059. Projeto pouso 10, bom, 172. Fico 2, chama o centro, frequência 12545, secundária 13365. 2545, 3365, prisão 52, boa noite. Boa. O meu uniforme November 225, down 2000 feet, KNH 1012. Clear final electric tray approach, runway 10, report established on lock. Okay. Report established on lock, runway 225. Número 172, taxi autorizado, Alfa Juliette, parte no portão, número 7. 225, Romeo 10, Romeo 10. Roger, Romeo Uniform November 225, complete final. Check land gear down and lock it, and call tower frequency 118.95. Bye bye. 118.95. Thank you, sir. Bye bye. Good morning, Romeo Uniform November 225. On localized runway 10, that miles out. 2225, QNH 1012, clear to end runway 10, wind 120 degrees, 04 knots. This is runway 10, Romeo from number 225, our landing gear is down and locked. Okay, clear to land 110-2225. Okay, thank you. Two five on the ground at 29 right turn and contact ground 121.9. Right turn 121.9, coming up on number 225. Ground, good morning, coming up on number 225, probably located. Just located. 225, approved taxi via Alpha and hold short Juliet. Call me back to enter via Juliet. Okay, that's where I call hold short Juliet. We'll call you before Juliet, okay. 5 clear, enter via Juliet and left again, to 8.3, position 10. Left and left again, 8.3, position 10, confirm? Affirm. Thank you.